aceitará seus lamentos. Mandingueira, aguarda o mar. Tá na roda pra jogar. E o sol bem perto de mim. Aê, quando ela me olha assim, desejo, vem morena, diz que sim. Teu cheiro me diz que nunca tem fim. Teu beijo me levou pra outra dimensão. Entre o som e o silêncio até chegar. Enquanto o corpo grita, vem meu amor. É tempo de se amar, menina. Teu portão é barreira, teu beijo é portal. Teu coração é lareira, nosso fogo é mortal. Sua presença é areia, tipo vento no litoral. Água do mar na fogueira, brasa, cheiro de sal. Seu olhar é puro igual capoeira, puro, puro igual natureza. O amor é fuga, tudo é certeza. E a dúvida é natural, o amor é tudo, tudo é beleza. E eu sempre espero um sinal. Raiva é raiva, amor é riqueza. E o dinheiro é só vendaval. Rode, rode. Vem meu amor, é tempo de se amar, menina. Vem meu amor, te procurei em cada esquina. Vem, deixa eu te navegar. Andar por essas ruas sob a luz neon. Teu corpo é um mundo particular. Deixo teu cheiro estampado no edredom. De novo eu acordo.